seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha, travada em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu. Então sinto na boca o rosto do mel que eu sentia sempre que beijava você. Como é que é, Goiânia? Só segue esse romance. E o efeito do seu beijo me deixou assim. Preciso de um remédio que diminua a dor que no meu peito invade. Que me cure ou me ajude a esquecer. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas que me causam dor. Eu não sei mais o que vou fazer, se pra curar o meu remédio é você. Seus efeitos ainda dominam em minhas lembranças. Só me distanciam do fim da batalha, travada em tentar te esquecer. Te vejo nos meus sonhos, me devolvendo o céu. Então sinto na boca o gosto do mel que eu sentia sempre que beijava você. E aí, Goiânia? Só sei que esse romance e o efeito do seu beijo me deixou assim, assim. Preciso do remédio. Preciso de um antídoto que gire os sintomas. Eu não sei mais o que vou fazer, se pra curar o meu remédio é você. Eu preciso de um remédio que cura essa saudade, que diminua a dor que no meu peito invade. Que me cure ou me ajude a esquecer, a esquecer. Preciso de um antídoto que salve esse amor, que tire os sintomas e me causa dor. Eu não sei mais o que vou fazer, se pra curar o meu remédio é você. São os efeitos aqui em Goiânia.